Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo, e fazer desta leitura parte da nossa devocional. Depois da leitura bíblica, você pode orar sobre aquilo que foi lido e já pode ter orado antes. Lido outros textos, nada substitui a sua comunhão íntima com Deus. Depois há outras oportunidades como essa, os momentos que nós temos tão maravilhosos junto com os irmãos na fé, na igreja, num culto evangelístico, num culto familiar, onde for. Devemos manter diariamente a nossa comunhão com Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade à história de Saul. Nós vimos o encontro dele no capítulo 9 com Samuel, e agora no capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, nós vamos ver que Saul é ungido o primeiro rei de Israel. E quero fazer um destaque em especial, e o farei ao final da leitura ou durante a leitura, tá bem? Então vamos ler a devocional de abertura. Ontem eu li a do irmão Everson, da Igreja Vida Nova. Nós temos quem manda para nós outros três irmãos de outras igrejas dessa equipe, do irmão Everson, lá em Atibaia, São Paulo. Temos o pastor Paulo Bueno de Camargo, que foi pastor metodista durante muitos anos e hoje congrega na Igreja Presbiteriana, lá no Paraná. E também temos o irmão Isaías, da Assembleia de Deus, Ministério Galileia, que nos envia, e nós vamos revezando a leitura das postagens, particularmente procurando destacar alguma coisa que agregue a esse próprio texto que nós estamos trabalhando. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Estamos chegando aí a um terço do livro. E salvo o melhor juízo do Senhor, meu propósito é encerrar o primeiro livro de Samuel até o final de março. Isso porque nós não ministramos todos os dias. Minha prioridade, foi para isso que eu fui chamado, é para cumprir a grande comissão. Então, em primeiro lugar está o anúncio do Evangelho mais próximo das pessoas, fazendo discípulos, ensinando-os, batizando e ensinando-os a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus. E essa devocional de abertura vai falar sobre isso. Depois, ainda em segundo lugar, dentro desse cumprimento da grande comissão, mas vamos pôr assim, algumas outras questões, está o anúncio para a igreja como um todo e não necessariamente numa ordem que se estabelece para um treinamento de obreiros, para um discipulado. Temos a visitação às pessoas, algo muito específico do Ministério Pastoral, maravilhoso isso, em diversos momentos da vida das pessoas. Bom, são várias atividades e elas têm aumentado pela graça de Deus, novamente. E se o Senhor permitir, então, nós queremos concluir até o final de março o primeiro livro de Samuel. Também a pastora poderá ministrar mais algum capítulo de Isaías, alguns capítulos que ela já abriu e fez o capítulo 1 e 2. E temos o imponderável, né? Situações que ocorrem, uma gripe forte, alguma outra questão de saúde, aquilo que nós não sabemos. Por isso eu digo, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, é bom você ter um objetivo, uma meta. A minha meta é encerrar 1 Samuel até o final de março. Se acabarmos um pouco antes, ótimo. Se acabarmos entrando em abril, isso tudo bem. Nós vamos lendo capítulo a capítulo para a glória do Senhor. E é para a glória do Senhor mesmo, não é só para a nossa edificação. Quando lemos a palavra, estamos tendo um contato direto com ele, porque a Bíblia é a principal forma, fonte de conhecimento de Deus. Diz assim a devocional, enviada pelo pastor Paulo, do autor A.C. Barro. Jesus sabe tudo sobre o céu. Nesse profundo diálogo com os judeus, Jesus faz uma afirmação que gera espanto. Eu sou o pão que desceu do céu, mais adiante eu sou o pão vivo que desceu do céu. A reação foi imediata. Eles se perguntavam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pode ele dizer que desceu do céu? Antes da encarnação, Jesus era Espírito, irmãos, assim como o Pai e o Espírito Santo. Mas para se comunicar conosco de maneira direta, ele precisou assumir a forma humana. E sua mensagem, veio como ser humano, assim como aconteceu com os judeus daquela época. Muitas vezes isso nos desafia. Em termos simples, às vezes não cai a ficha. O que Jesus está revelando é que ele conhece plenamente o céu. Por isso que Jesus deixa no Evangelho e o que se comenta acerca dele no Antigo Testamento, o apontamento para o Messias, e no Novo Testamento, a análise, a reflexão sobre o que o Messias falou, é revelação sobre o céu. O que Jesus está revelando é que ele conhece plenamente o céu, sempre esteve lá, sabe tudo sobre o lugar onde a Trindade habita. E seu ministério é exatamente isso, um convite para enxergarmos as verdades eternas que nos guiam aqui e na eternidade. A questão é, e eu coloco isso para você hoje que está nos ouvindo. Aliás, muito obrigado. Nós ultrapassamos a média de ontem para hoje do que temos tido, tivemos em novembro, dezembro, janeiro, em mais de 25% a escuta de ontem. Então, agora nós só vamos somando, somando até o próximo relatório, e isso nos deixa muito feliz. Mas eu pergunto para você, a questão é: eu estou realmente ouvindo Jesus? Estou deixando que sua palavra transforme minha visão da vida, do mundo? Ou apenas acolhendo aquilo que me parece conveniente? Jesus se dedicou intensamente para que seus ouvintes compreendessem sua mensagem, mas muitos permaneceram e permanecem resistentes. Foi assim naqueles dias de Jesus e é assim até hoje. Que não permaneçamos resistentes e hoje prestemos atenção nesse destaque, porque ele é muito importante nessa igreja que cresce e nos alegramos com o crescimento numérico, mas nos entristece também porque é um crescimento numérico que não está vindo acompanhado de Bíblia, de cristologia, de cristocentrismo, e isso vai gerando uma série de deformações na vida dos cristãos. Agora, lendo o capítulo 10, a partir do primeiro versículo, e aqui eu já vou tocar na questão que deve ser destacada hoje. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: Porventura, Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre sua herança? Queridos, ungir é a ação de derramar o azeite sagrado sobre a cabeça da pessoa escolhida, da pessoa que está sendo consagrada. Veja Êxodo 30 e confira. Esse ato de ungir reveste o escolhido, aquele que foi consagrado, está sendo consagrado, reveste de autoridade para uma tarefa específica. Isto é, se consagrado a ser rei, será somente rei. Se para profeta, se dedicará apenas ao ministério da pregação profética. Apenas o Messias, Jesus Cristo, foi o ungido, no singular, o que significa que ele é perfeitamente capaz para ser rei, sacerdote, profeta. E eu acrescento a nota aqui da BKJA. Ele é perfeitamente capaz de ser tudo. Os cinco ministérios lá da igreja, ele é capaz de ser sacerdote, profeta, e ele também é consagrado para ser pastor, para ser o mestre, para ser evangelista, para ser profeta, né? Então, todos os ministérios para ser apóstolo, evangelista, profeta, sacerdote, pastor e mestre, evangelista, o Senhor é perfeitamente capaz para ser rei, sacerdote, profeta e tudo mais que a Bíblia diz ao mesmo tempo. Confira o Salmo 2, Atos 4, Atos 10, 38, Lucas 4, 18, Hebreus 7. No caso de Jesus, a unção é plena, é completa. No caso, no nosso caso, nós somos ungidos para um ministério de acordo com um dom que foi nos dado por Deus, ou mais de um, mas não é completo como o de Jesus. Hoje, portanto, irmãos, versículo 2. Quando me deixares, encontrarás dois homens próximos ao túmulo de Raquel na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: Eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. Lembre da simbologia: jumento é um animal teimoso. Você tenta, aquele que está montado no jumento, às vezes, direcioná-lo numa direção e ele quer ficar numa outra. E então isso aqui no chamado de Saul é muito importante. Eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa. Indaga a todo momento: que terá acontecido a meu filho? Então dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrará três homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando três cabritos, outros três pães e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão dois pães que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. É impossível não colocar num parêntese o versículo 5, né? um verdadeiro mover de Deus aqui entre os profetas. E esses profetas vêm do encontro com Deus, do alto lugar, eles vêm tocando instrumento, tocando a lira, eles vêm tocando tamborim, eles vêm com flautas, eles vêm com harpas, e eles estão profetizando algo que já prenuncia o que vai acontecer no Pentecostes, e que nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, viver nessa perspectiva, nessa dimensão de adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas adorar com liberdade, tocando, né, vários instrumentos, profetizando, ministrando, cantando. Então, irmãos, fecho o parêntese dizendo, um verdadeiro culto ao Senhor, onde há um verdadeiro culto ao Senhor, há também liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não confunda liberdade com bagunça e não confunda liberdade com falta de ordem e decência, mas também não restrinja a liberdade do Espírito em nome da decência e da ordem. Versículo 6. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. Olha aqui, ó. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em um outro homem. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Ide, todavia, na minha frente, para julgá-lo. Mais tarde eu irei ter contigo a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardará 7 dias, tempo de perfeição, né? Tempo completo, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Então, Saul ia esperar a orientação ainda de Samuel, mas já foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se nós somos ungidos mesmo por Deus, não só por rituais, cerimônias e decisão dos homens, quando nós somos ungidos, quando alguém é ungido de fato por Deus, ele é cheio do Espírito. E oferece ofertas ao Senhor, oferece holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Não há ninguém que de fato tenha experimentado o enchimento do Espírito que tenha avareza com relação a ofertar ao Senhor. Se está avarento, é porque não foi cheio do óleo do Espírito Santo. Se é avarento, não foi cheio do óleo do Espírito Santo. Um dos sinais é que você ergue um altar de adoração e oferta. Oferta ao Senhor. Com alegria. Muito bem, a partir daqui do versículo 9, nós vamos ver Saul voltando para casa, depois dessa experiência maravilhosa com Samuel, até o seu próprio enchimento do Espírito Santo. Assim que voltou às costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul. Se alguém é cheio do Espírito, o seu coração muda. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Partindo dali, Saul e seu servo chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele. Ouça isso. O Espírito de Deus se apossou dele, e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Aqui vale uma outra paradinha só para dizer, se você quer notar no ministério de cânticos espirituais, no coral da igreja, nos irmãos que trabalham na limpeza, na administração, na portaria, na diaconia em geral, na docência da igreja, no pastorado, se você quer notar se alguém é de fato cheio do Espírito de Deus, e se o Espírito se apossou dele, ele vai profetizar entre os profetas. E você vai notar. O problema é que a igreja, com suas regrinhas inventadas por cada denominação, vai levantando pessoas para ocupar funções para as quais ele não tem a menor unção, ou ela não tem a menor unção, não tem o óleo do Espírito. E aí vai matando a igreja. Vai servindo panelas com a morte. Comidas de morte, comidas mortas, ou seja, vai servindo um prato mortífero. Então, por favor, não brinque com isso. Quando alguém vai ser escolhido para realizar determinado ministério, é necessário que se verifique a unção de Deus na vida dele. Não precisa ser igual Saul foi aqui nesse momento. Mas é necessário que se perceba um novo coração. Porque o coração de Saul mudou, diz o versículo 9. Você vê que mudou? Essa pessoa mudou, está mudando a imagem e semelhança de Deus? Independente de um erro ou outro, ou dois, ou três, ou quatro, que tenha cometido ao longo de sua vida ou que venha a cometer, você percebe que o Espírito do Senhor está sobre ele? Porque, independente desses erros que a pessoa tem que confessar, pedir perdão, se arrepender, mudar de vida, o espírito não é retirado dele. Agora, nós vamos escolhendo gente que não tem o Espírito de Deus para ocupar os mais diversos ministérios, da portaria ao púlpito, e nós vamos deixando de lado os verdadeiros homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sentados na cadeira, enquanto outros que estão mortos espiritualmente ficam ocupando a função daqueles que deveriam ocupar. Então, em nome de Jesus, tome uma decisão corajosa, porque os covardes não vão entrar no reino de Deus. Me ouça agora, tome uma decisão corajosa, porque os covardes não vão entrar no reino de Deus. Tenha unção, tenha um novo coração, apesar de erros, porque só Jesus não pecou. Sim, então esse tem que ocupar um ministério na casa, e não outros, que estão mortos e vão servir a morte na panela. Vão servir a morte na panela. E a igreja vai ouvindo essas coisas. E essa morte pode ser até de pessoas eloquentes, e elas podem prometer uma vida assim cheia de prosperidade financeira, e podem fazer isso ou aquilo, mas estão mortas. Estão servindo morte na panela, podem curar enfermos, mas há um texto na palavra do Senhor que diz: quando chegarem diante do Senhor e disserem: ah, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, aparta-te de mim, porque eu não te conheço, não tenho óleo da unção no teu coração, na tua cabeça, e o teu coração não mudou. Você não muda, não tem jeito, é como uma mula, é como uma jumenta, é um teimoso, é uma teimosa, não perdoa nem vai perdoar. É obstinado. Obstinado na teimosia, não se rende diante de Deus. E uma vez que você tenha sido ungido por Deus, acorde, hein? Porque você vai prestar conta pela unção que recebeu. Então, em nome de Jesus, entregue-se ao Senhor e não seja como uma jumenta teimosa, mas seja como uma ovelha rendida ao bom pastor que é Cristo Jesus. Então o homem que morava ali exclamou: porventura os pais desses homens, versículo 12, também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular: será que Saul também virou profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu para o altar do monte. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e a seu servo: aonde foste? Ao que redarguiu Saul: ora, procurar as jumentas desgarradas, quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas. Vamos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou: conta-me, pois, o que foi que Samuel te revelou? Saul respondeu ao tio: ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas e não contou ao tio uma palavra sobre tudo que Samuel havia dito a respeito da realeza. Por que não contou? Porque Samuel não havia dado a ordem. Essa é outra questão, irmão, irmã. Espere até a ordem ser dada. E quando a ordem for dada, então aí você vai contar. A partir do verso 17, o último bloco, é um capítulo extenso, mas eu leio e nós não vamos nos estender, embora alegres pela resposta de ontem, né? Entre mentes, verso 17, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Yahvé em Mispá e proclamou-lhes: assim diz o Senhor. Opa! Samuel convocou e agora ele vai dizer: proclamou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu libertei Israel do Egito, eu vos salvei a todos do poder do Egito e da influência de todos os demais reinos que vos afligiam. Contudo, hoje vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimiam, e respondestes: não, estabelecei sobre nós um rei agora. Portanto, comparecei diante de Yahvé de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Só para você lembrar, o problema não é ter um rei. Até Deus certamente levantaria Davi, talvez como um rei, ou de outra maneira, não se sabe. O problema é que eles estavam pressionando Samuel, pressionaram a Deus, pressionaram Samuel, voltaram as costas para Deus e pressionaram Samuel porque eles queriam ser como os outros povos. Eles queriam ter um rei como os outros povos têm. Eles queriam ter o que os outros tinham. Ora, nós não precisamos ter o que os outros têm. Nós já temos o rei dos reis. Eu disse numa ministração: Abimeleque, Deus é nosso rei. E Samuel deixa claro aqui: vocês estão voltando as costas para Deus. Não era para levantar ninguém agora, mas Deus permitiu. Versículo 20: sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matri foi escolhido. Então os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi o escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Saul certamente estava temeroso, porque ele era um homem normal e até aqui não tinha desvios importantes na sua caminhada. Era um trabalhador lá da sua tribo de Benjamim, e ele não imaginava ser escolhido rei de Israel. Só para você entender essa partezinha. E do versículo 22 ao 27: consultaram uma vez mais a Yahvé, o Senhor: o homem escolhido já está entre nós? E Yahvé respondeu: sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. É até engraçado. Aquele que iria ser rei de Israel estava com medo, temeroso, não imaginou nunca ser rei de Israel, nem tinha rei de Israel, não havia monarquia em Israel, e ele estava lá escondido no meio das bagagens. Versículo 23: em seguida correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, homem de boa aparência. Quando ficou em pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Já destacamos isso em outra ministração. Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido: vede agora quem Yahvé, o Senhor, escolheu? Não há nenhum ser humano que se compare a ele em todo Israel. E prontamente o povo bradou: Viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino. Porque ser escolhido para liderar, ser rei em Israel, é preciso, além da unção com óleo, cumprir a lei do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Principalmente a partir da ótica de Jesus. Essa lei manifesta, por isso o Moisés aparece no Monte da Transfiguração para Jesus para dizer: o Senhor é a confirmação da lei, é a verdadeira explicação da lei, é a verdadeira jurisprudência da lei. E prontamente o povo bradou: Viva o rei! Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino e as escreveu num livro e o depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para suas moradas. Então, guarde mais essa. É preciso do óleo e é preciso cumprir a palavra do Senhor. Vamos sair da expressão lei só para dizer toda a palavra do Senhor. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus havia tocado. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando: Como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram, não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. E olharam para ele, o homem escondido atrás da bagagem: Como ele poderá nos representar? E certamente, na questão política que nós conhecemos, havia outras tribos que tinham outras pessoas que consideravam como mais preparadas. Então aqui entra uma questão política. E a gente volta para o que destacou, dizendo: só pode ser participante do ministério de Cristo Jesus, quem tiver a unção do óleo do Espírito e quem cumprir a lei do Senhor. E para finalizar, o que disse a vocês, irmãos, vamos tomar muito cuidado com isso. Eu acompanho isso minha vida toda por ter nascido na igreja. Quantas pessoas que você observa nos mais diferentes ministérios. Às vezes fica mais explícito naqueles que vão à frente, os que cantam, os que pregam, os que lideram, mas isso você percebe nos diferentes ministérios, na área docente, gente que não tem o coração de Deus, vai lá, conta a história e não forma a criança, deforma a criança, né? Que conta uma historinha lá, mas sem vida. É a morte na panela. Nos mais diferentes ministérios. Então preste atenção, para finalizar, só pode participar ativamente de um ministério quem tiver o óleo sobre a cabeça. Esse está revestido de autoridade para a tarefa específica. Esse está consagrado para esse ou aquele ministério. Esse está consagrado. Não é que todos os ministérios para zeladoria a gente precise fazer um ritual de unção com óleo e qualquer outro ministério. Não vejo problema nisso se a pessoa tem o dom específico. Mas às vezes isso é rotativo, então não é preciso fazer todo um cerimonial e às vezes inadequado por causa dessa rotatividade. Agora, uma coisa precisa ficar clara para você que está nos ouvindo. Não podemos mais, de modo algum, aceitar o que se tem feito, colocar pessoas não ungidas em lugares estratégicos. Não podemos mais retirar pessoas que são estratégicas. Pode-se aplicar uma correção, né, uma ação disciplinar por algum erro, Mas é bom lembrar, ninguém em toda a Bíblia, não há nenhum lugar onde você veja que os homens têm autoridade para retirar o óleo da unção que foi derramado sobre a cabeça. Vou repetir, para as mais diferentes estruturas das igrejas novas, as igrejas pentecostais, as igrejas históricas, as igrejas que vêm desde a igreja primitiva, nenhum homem pode retirar o óleo que está sobre a cabeça de alguém. Nenhum homem pode retirar, nenhum conjunto de líderes, nenhuma reunião de liderança, nenhuma diretoria. No máximo, você aplica uma ação disciplinar, sempre procurando primeiro uma conversa pessoal, depois uma correção com testemunha, depois uma ação disciplinar mais efetiva. No entanto, o óleo da unção está ali. Só há uma pessoa que pode retirar o óleo da unção. E essa pessoa é o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo retiram o seu espírito. Como o espírito vai sair da vida de Saul, eu já estou antecipando que vai vir lá na frente, mas eu quero dizer, o espírito do Senhor sai. Quando o espírito do Senhor sai, significa que o óleo foi-se embora. E acabou. A glória do Senhor foi embora. De Israel, só o Senhor pode. E eu vejo nas mais diferentes igrejas esse tríplice problema. Primeiro, a colocação de gente que não é ungida, nem tem um coração novo, nem cumpre a lei do Senhor. Segundo, o descarte de pessoas que foram ungidas pela própria igreja e depois inutilizadas. E terceiro, a incompreensão crassa de que alguém pode, uma reunião, uma diretoria, um conselho, um concílio, um sínodo, falando vários nomes de várias denominações diferentes, um sínodo, um encontro dos grandes maiorais de uma denominação, podem dizer: olha, esse sujeito ou essa irmã agora não faz mais parte do rol, porque aconteceu isso ou aquilo. Ora, aplique-se uma sanção, sempre procurando o processo de reconciliação da pessoa com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a esposa, com os filhos, com quem quer que seja, mas ninguém tem autoridade para retirar o óleo da unção. Ninguém tem autoridade para retirar o novo coração que Cristo, Jesus Cristo, deu. Ninguém tem o poder para retirar a nova vida e a escolha que Deus deu para essa pessoa, a graça que Deus deu para o exercício de um ministério de uma pessoa. Ninguém pode retirar. E quando a igreja faz isso, e ela faz, ela fica em pecado diante de Deus. E quando ela fica em pecado diante de Deus, ah, irmãos, o Senhor não deixa essa comunidade prosperar. Sabe o que acontece? O que eu tenho acompanhado, sem dizer nomes, ela cresce numericamente em um lugar e decresce numericamente em outro. Ela cresce num aspecto e decresce em outro. Ela cresce em finanças e decresce na graça, na influência na sociedade. Ela cresce, como eu disse, no número de expoentes que vão lá para a Câmara dos Deputados, mas ela decresce, porque não há mais sal, nem luz, não há mais gente que seja sal da terra, nem luz do mundo. Não toque naquilo que Deus consagrou, não toque, não olhem para dentro da arca inadvertidamente, não toque nos escolhidos do Senhor que estão à mão direita de Deus, não toque. E não diga que essa pessoa está para sempre inapta, porque ela não está. Até na cidade de refúgio, para onde alguém que tinha cometido um crime não doloso, mas culposo, havia um tempo determinado que era a morte do sumo sacerdote. Se o sacerdote morresse um ano depois da pessoa ter cometido o delito, um ano depois ela estaria livre. Agora, nós estabelecemos critérios, usos, costumes e regrinhas dentro de todas, irmãos. É o corpo de Cristo espalhado sobre a terra, de todas as denominações que vão contrariamente a isso. E eu encerro dizendo: não toque e não diga que aquele que foi escolhido não é escolhido mais e não está apto para o exercício do seu dom e seu ministério. Há absurdos. Às vezes há absurdos. Eu conheço uma comunidade que estabeleceu um número de anos mesmo, para a pessoa retornar, que aquilo que Deus já consagrou, e quem consagrou foi a própria igreja, que é maior do que crimes, onde a pessoa é presa por assassinato e depois, com os benefícios lá de bom comportamento e não sei o quê, ela sai antes do que o irmão, a irmã, que deveria já estar no exercício normal do seu ministério após a reconciliação com Deus, a reconciliação consigo, a reconciliação com o próximo, a reconciliação com a igreja, a reconciliação por meio desse processo, né? Buscando reconciliação com Deus, advertência pessoal, advertência com testemunha, advertência de toda a comunidade, ação disciplinar, sim, mas não pode ser comparado a uma coisa que extrapola por completo a orientação da palavra de Deus e contraria a palavra, e depois a igreja diz que crê na Bíblia. Ora, como crê na Bíblia? Se crê na Bíblia, mas desfaz tudo que a Bíblia manda fazer. Então sejamos corajosos hoje e verifiquemos quem tem a unção com óleo, é esse o escolhido. Além da unção com óleo, é necessário que esteja entre aqueles que profetizam. Além dessa liberdade no Espírito, é necessário que cumpra as regras do reino de Deus. Onde encontramos as regras do reino? Em suma, na vida e no ministério de Jesus. Somos cristãos. Vida e ministério de Jesus. Prenunciadas no Antigo Testamento, testemunhadas no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, e encarnadas, manifestas plenamente nos quatro Evangelhos. Em nome de Jesus, sejamos corajosos e digamos àqueles que têm poder para tal, em todas as denominações, digamos, olha, isso precisa ser corrigido. Erramos aqui, nós erramos aqui, porque nós estamos contrariando o princípio da palavra de Deus. E não venha dizer: ah, é só uma ação da nossa específica, do nosso uso, do nosso costume, da nossa denominação. Ora, não venha dizer isso e depois afirmar que essa igreja crê na Bíblia. O que você vai ver é, na sua igreja, o crescimento e o esvaziamento. Sabe por quê? Porque Deus não deixa crescer quando está contrariando a ele, a palavra dele, a totalidade da verdade dele. Ele não deixa. Cresce num lugar, cai em outro. Depois esse outro que caiu se reergue e cai em outro. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, que nessa ministração breve de 1 Samuel, é breve mesmo, porque isso aqui é matéria para nós ficarmos uma conferência inteira falando sobre a profecia, sobre o encontro de Samuel, sobre a unção de Saul. Nossa, aqui é uma abundância, mas que Deus possa iluminar a todos nós, a todas as denominações que têm nos ouvido. Só os que mandam devocional de abertura são de seis denominações diferentes, sete denominações diferentes. Então, glória a Deus por isso, mas que todos nós nos levantemos, sejamos corajosos para também dizer, pôr o dedo na ferida e dizer: isso está errado, não está de acordo com o princípio de Jesus, não está de acordo com o princípio total da palavra de Deus, e nós vamos, corrigir. E que Deus nos dê coragem para isso. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e ele te dê coragem para isso. Primeiro, deixa você que foi ungido com óleo para um ministério, tome esse ministério de vez, hein? Porque você vai prestar conta por ele também. Entraria um outro assunto aqui que se chama galardão, você vai se arrepender lá no céu. Ah, mas lá não vai haver desigualdade, assim, mais ou menos como a revolução, né? Do proletariado, né? Não, não é assim não. Na Bíblia não é assim não. Você vai se arrepender por ter recebido dois talentos e não ter apresentado quatro, por ter recebido cinco talentos e não ter apresentado 10. Você vai se arrepender porque lá no céu que nós não sabemos exatamente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Para aqueles que o amam e andam segundo os seus mandamentos, você vai dizer: ah, eu gostaria de estar com a Santa Trindade nesse mistério que vai acontecer na eternidade, e nós vamos viajar pelo tempo, pelo espaço, e nós vamos fazer isso e fazer aquilo, e eu não vou participar, por quê? Porque eu vou estar ainda na escola, na revisão. Você salvo, sim, como ladrão na cruz, todos serão salvos. Mas eu vou estar lá ainda fazendo revisão do que eu deveria ter feito aqui. Aqui é o ensino fundamental. Ou pré-ensino fundamental. Seja homem, seja mulher, assuma tua unção, assuma teu ministério. E nos ajude a fazer a correção nas mais variadas denominações. Só colocando gente que serve vida e tirando tudo que é morte na panela e, pelo contrário, tendo uma comunidade que é cheia de ovelhas que seguem o bom pastor que é Cristo e não uma comunidade de jumentos que querem fazer aquilo que desejam. Quando desejam, como desejam, não. Se aceitou Jesus Cristo como Senhor, quem manda é Ele, você obedece. Não adianta pedir perdão, não. Ah, mas eu já pedi perdão por isso. Não adianta pedir perdão, tem que cumprir. Perdão só é válido se você se arrepender e mostrar mudança. Não, eu vou servir, porque eu tenho esse dom, eu tenho que me apresentar a Ele. Servindo e formando pessoas, ou, como falei, cuidando de outras áreas ministeriais da igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a unção com óleo vinda do Espírito Santo seja sobre a nossa cabeça. E sobre a cabeça de todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, nas mais variadas tribos ou denominações. Até que ele venha. Que a graça, o amor, a unção do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje, todos nós, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.